Em perigo de extinção há vários anos, os elefantes de Sumatra são uma subespécie do elefante indiano, os maiores mamíferos da Ásia. O avanço da construção humana no norte de Sumatra ameaçava um grupo destes gigantes protegidos que tinham a sua vida em perigo até que o ambientalista Nigel Mason decidiu transportá-los mais de 3.500 km até ao seu Safari Park, nas colinas de Bali. Graças a este comovedor documentário, pode descobrir todas as dificuldades que tiveram de ultrapassar Nigel e o diretor do parque, Daddy, para salvar os 10 animais numa verdadeira corrida contra o tempo. A não perder esta emocionante lição de esforço e amor pela natureza nas magníficas terras da Indonésia.